meia-noite no meu quarto. Não consigo adormecer. Fantasmas me perseguem. Ouço o eco das promessas que juntos fizemos, embriagados de desejos no momento de paixão. Amor, loucura, sedução, não sei. Só sei que acredito, pois todo amor é cego. É uma inspiração que dura para sempre. E eu te quero aqui comigo até o fim dos tempos. Mas dá vergonha confessar que já dependo de ti, que sinto teu calor e que sou feliz. Não posso mais ficar aqui, não, não. Perdido nesse apartamento, vivendo e revivendo de ilusões, desesperado nesta solidão. O tempo não passa, eu beijo teu retrato, ouço passos na escada. É você que está chegando, invadindo os meus sonhos, ocupando os meus espaços, destruindo a solidão. Ardendo, querendo, pedindo, desejando entregar-se a esse jogo de amor. Não adianta negar, negar pra si mesmo, pois quando olho nos teus olhos vejo toda a verdade. E quando acordo estou sozinho, nesta escuridão que me afoga e me destrói, nesta solidão. Não posso mais ficar aqui, não, não. Perdido nesse apartamento, vivendo e revivendo de ilusões, desesperado nesta solidão. Apartamento.